Ah, meu filho, hoje eu tô cheio dos papelzinhos aqui pra anotar as músicas. Bem-vindo a mais um Descarrego Pocket. É, meu filho, estamos de férias. Enquanto estamos de férias, a gente faz um programinha mais light, menorzinho, pra você continuar curtindo o Descarrego. Eu sou o Torvi, meu filho, e esse som que você curtiu agora, sonzinho alemão. Aliás, a Alemanha também sabe curtir verão, hein? Os caras têm 3 dias de verão, aí eles curtem esses 3 dias, eles extrapolam esses 3 dias. The Scatoons, o som se chama Endlich Sommer. Rapaz, meu alemão tá bom, hein? E esse disco, ele veio do... E esse som, ele veio do disco Am Arsch die Rambe. Tô bem no alemão. Mas chega de alemão, vamos de latineira agora. Descarrego de hoje especialíssimo, só latineira. Vamos seguir de Itaca Band, aqui das Quebradas. Eles mandam para todos os ninhos, álbum Rema. Na sequência, pegar outro papelzinho aqui. Ah, Mano Tchau, não poderia deixar de tocar Mano Tchau. Um espetáculo com o disco Rádio Bemba Sound System, aquele disco ao vivo que eu falo, pelo amor de Deus. É uma das melhores coisas que tem no mundo. O som que eu tirei desse álbum é Blood and Fire. Puta que pariu, sonsaço. Na sequência... Ah, é verdade. Putz, o lançamento da semana. Eles lançaram na Argentina... Um disco especial aos Los Auténticos Decadentes. É, cara, banda que não tem nem que comentar. Uma baita bandaça. E os caras lançaram um disco comemorativo a essa banda. Como é que chama? Um monte de coletânea? Coletânea pra essa banda. O disco chama Los Auténticos Regementes, e é uma homenagem aos Autênticos Decadentes, como eu disse, e toca um monte de gente, não só bandas de ska, músicas do Autênticos Decadentes, mas outras pessoas. Por exemplo, vamos com, nesse caso, Los Caligares, Sol Pereira e Capanga. Eles tocam uma das músicas, Como Me Voy a Olvidar. Na sequência, vamos com La Guitarra de Carlos Vives, outro, La Guitarra do Los Auténticos Decadentes, tocada pelo, quem diria, Carlos Vives, hein, meu? Quem diria que ia tocar Carlos Vives aqui no Descarrego, meu filho? O cara toca uns sons popular aí, latinesco, não tem nada a ver de reggae, mas nesse ele mandou muito bem, né? Carlos Vives, Macaco aqui também da Espanha e Nestor Hamjak. Ai, ai, ai, só sonsaço. E pra fechar... um sonzinho mais reguinho, mais na boa, Dreadmar 1, tocando Nada, uma versão ao vivo romântica. Pega sua brejinha, descarrego curto, é um pouquinho mais longo hoje. Falou, meu filho, um abraço, até a semana que vem.

que me pasó en la vida. Quiso el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hizo un tatuaje que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte. Ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. Sombrero, no parirás en Buenos Aires.